na na na na na na na na na. Taça de vinho, cheiro de asfalto com sangue. Um atalho com um fuzil no caminho, nunca dá pra ter o champanhe. Um atalho com um fuzil no caminho, do cardápio, vinte-russo e champanhe. Como eu tiver tirado o peito, uma luz no fim do presídio madurado, tava nas pressas pra aliviar o suplício. Na esperança no orifício da revolução, quanto mais tiram de nós, pra dentro corrupção. Os atentados civis viram showbícios dos que nunca estão no controle, dos que nunca estão no controle, e vão crescendo os vícios, e vão crescendo os vícios, e vão crescendo os vícios. Feliz, pra quem nunca teve nada, um sonho é tudo que sempre quis. Sofrimento pra alguns é ser feliz. Pra quem nunca teve nada, um sonho é tudo que sempre quis. Deus, um sonho.